Abra comigo aqui, depois de Mateus, vai em Lucas. Eu estou indo numa sequência que dá até para ir encontrando. Lucas capítulo 13. E nós vamos entender o porteiro que fica lá dentro. Vamos conhecer esta pessoa, esta figura que fica dentro de casa. Lá está escrito assim: quando o dono da casa, Lucas 13, verso 25. Quando o dono da casa, repita comigo, dono da casa, se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois, e então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Existem pessoas, porque não estiveram vigiando a porta, não se encontraram com o dono da casa, o porteiro lá de dentro, e na hora que elas forem reclamar, o dono da casa vai dizer: olha, eu sou o porteiro aqui de dentro, eu te conheço, você não estava vigiando, você não estava em posição de vigilância à porta. Mas que porta é essa que vocês tinham que estar, meu Deus? Vamos para João capítulo 10, e aí nós vamos entender que porta é essa que eu tinha que estar, para que eu entendesse qual que é a minha posição, que umbral é esse que eu tenho que estar ali debaixo. Você já tentou ficar debaixo de um umbral para não tomar chuva? Você tem que ficar bem colado, né? Porque o umbral não é uma coisa assim muito grande. Então, que porta que é essa que eu tenho que estar agarrado nela para quando ela fechar eu não perder a hora? João capítulo 10, Jesus fala assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. Presta atenção. Como que Jesus veio ao mundo? Pelo nascimento. Como todo mundo vem ao mundo? Como que Satanás veio ao mundo? Ele não veio pela porta natural, pelo nascimento. Ele tomou uma serpente. E é como ele opera até hoje. Ele toma um corpo para si e tira esse corpo da posição da porta, e essa pessoa, então, não conhece o estreito caminho, mas vai pelo largo, vai de roldão com a multidão. O que é melhor, ir de roldão com a multidão? Melhor é ser um peixe morto boiando na correnteza ou um peixe vivo lutando contra ela? Então, Jesus está falando assim: olha, você tem que entrar pelo caminho. Assim como você entra no reino físico, simbolicamente, eu mostrei como é que alguém nasce, eu vim nascendo pelo caminho natural, pela porta. Eu não vim como um salteador tomando um corpo. Da mesma forma, espiritualmente, você precisa entrar pela porta, porque senão você é do time do salteador. Você não é do meu time. Você tem que entrar pela porta. E ele disse: a este o porteiro, o lá de dentro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu vou encontrar pastagem. Eu não preciso fazer pastagem. Eu não preciso fazer pastagem. É a diferença entre ser e fazer. Eu não preciso fazer nada. Porque ele disse, está consumado. Está tudo feito, completo, duradouro, de uma vez para sempre. Assim como um homem tirou todo mundo da bênção, um só homem foi lá e resgatou de volta e consumou o caminho de reencontro, de resgate para o dono da casa, o dono do aprisco, quer cada um de nós de volta, mas é preciso gente para abrir os portais. É preciso gente para fazer o papel de pastor que fica na porta. Jesus disse em João 21, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Recebam o Espírito Santo de Deus. A mesma capacitação. E o que que ele veio capacitado pelo Espírito? Ele disse, o Espírito me enviou a pregar o Evangelho aos pobres, a libertar o cativo e a pregar o ano aceitável do Senhor, a abrir os portais e saquear de lá dos portais o que está à disposição, já foi conquistado e está nas regiões celestes a nosso favor. Eu preciso abrir os portais. Mas eu só abro a porta se eu estou de pé. Nós lemos lá que tem que estar de vigia. Vigia não fica deitado dormindo. E quem está de dentro diz que ele levantou e abriu a porta. Então, de ambos os lados tem que ter uma relação, uma sintonia de prontidão. Jesus disse, eu trabalho até agora e meu Pai também. E se eu trabalho e eu sou o seu padrão, você trabalha nisso também. Porque quem não opera comigo, opera contra mim. Automaticamente já está operando contra. Abra comigo em Jeremias capítulo 7. Jeremias é fácil de achar, meus irmãos. Jeremias capítulo 7, versículo 2 diz assim, põe-te à porta da casa do Senhor. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ponte a porta da casa do Senhor. Deus precisa de gente à porta da sua casa. Ponte a porta, essa palavra é profética. E proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos os judeus que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, e não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Existe um padrão. Existe um padrão. Diga para a pessoa do seu lado, ponte a porta e proclame a salvação. Seja um vigia. Viva sendo um vigia. Volta comigo aí, até Isaías. Você está em Jeremias, vai a Isaías 26. Eu tenho que correr, porque senão é muita coisa para digerir num dia. Isaías 26. Versículo 1 diz assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Você tem que abrir as portas para que as pessoas entrem naqueles que são nação eleita, justa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que nos colocar à porta e nos tornarmos os porteiros, protegidos pelos umbrais que Deus já colocou à disposição no Calvário para nós, com sangue que remiu toda a terra. Então, temos vários textos, eu não posso ler todos aqui, mas lá em Apocalipse 22, 14, diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você tem acesso à árvore da vida, que é Jesus, você pode dar acesso sendo portal para muita gente nesse mundo. Você tem que ser um porteiro fiel, sem vacilar. Pedro vacilou. Lá em João capítulo 18, se você observar bem, você vai ver que João estava com Jesus. No momento em que ele foi para ser crucificado, João foi até lá. Os outros 11 correram, picaram a mula. Mas em João capítulo 18, versículo 13, está escrito assim: e conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava da parte de fora à porta. Saiu então um outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira e levou Pedro para dentro. Olha que chance. João promoveu Pedro para estar mais perto de Jesus, naquela hora em que Jesus mais precisava dele. Então, o que que acontece? A porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? O que que ele respondeu? Não sou. Aí é que está o problema. Toda vez que você for conduzido à presença de autoridades, à presença de pessoas que vão ter talvez a única chance de ouvir falar de Jesus, de se aproximar de Jesus, e você negar, você está dando uma de Pedro vacilante. Você não está cumprindo o papel que João cumpriu. Falou: vou trazer você para dentro para você me ajudar aqui. A colheita é muito grande, a seara é muito grande. Deus manda mais trabalhadores para a seara, Senhor. Vou abrir a porta aqui para entrar mais um. Ele vai me ajudar. Aí ele, pum, pisa no tomate. Vacilou. Foi qualquer um, não, gente. Foi Pedro. Estou falando de Simão Pedro. O apóstolo Pedro. Mas a nossa geração não pode vacilar, porque a porta começou a se fechar. Está aproximando um tempo, não sei quantos ainda acham que falta, eu não sei, Deus vai ter que fazer umas 18 trombetas para o povo escutar, porque para mim já passou a quinta, já estamos na sexta, chegando na sétima, e a coisa está aí. Mas se nós quisermos mudar a história da nossa geração, de uma mera visitação para uma permanente habitação de Deus na vida dos nossos queridos, nós temos que aprender a manter as portas do céu abertas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória.